13º volume da obra. Para a satisfação dos mais exigentes pesquisadores. Está aqui a conclusão do porquê todos tinham que viver enganados por tudo. Ninguém nunca deu solução do porquê do mundo, nem do porquê da vida. E viviam dizendo: nós somos iguais a seres parasitários. Vivemos aqui como verdadeiros parasitas, dependendo de tudo para viver, explorando tudo, destruindo tudo, sem saber o porquê somos assim. Vivemos igual a parasitas. Sugamos tudo, dependemos de tudo, devastamos tudo e não sabemos o porquê somos assim. Ninguém nunca soube dizer o porquê somos assim. É uma vida que desanima viver, por não sabermos o porquê estamos vivendo. Vivemos debaixo de uma tremenda inconsciência que não tem limites. Será que algum dia nós vamos encontrar quem nos descreva o porquê de nossa origem? O porquê de nossa existência? O porquê da origem do mundo? O porquê da existência do mundo? O antes da nossa origem, o que nós éramos? De onde viemos e para onde vamos? Será que algum dia nós encontramos quem nos dê as respostas do que nós precisamos? Para saber o porquê deste mundo e o porquê desta vida? É impossível. Daqui, da nossa categoria de animal racional, é impossível. Só se algum conhecimento de tudo isto que nós precisamos ser cientes venha lá de fora, do outro mundo. Mas como? Como poderá vir de outro mundo? Como poderemos nos comunicar com seres do outro mundo? E assim, muitos imaginando e fazendo estas perguntas, estas interrogações. Será que algum dia haverá quem nos revele tudo o que nós precisamos saber? Daqui deste mundo, ninguém coisa alguma pode dizer. Só mesmo de fora deste mundo, de outro planeta, de outro mundo qualquer, que nós desconhecemos. Hoje está aí, em mãos de todos, as soluções precisas, as respostas precisas, as perguntas precisas, para a satisfação dos mais exigentes pesquisadores, dos mais exigentes curiosos. Então, está aí o tabernáculo racional em suas mãos, respondendo a contento e satisfazendo os seus desejos. Viviam hipocritamente nessa categoria de parasitas, porque o animal não passa de um parasita. O que é que o animal dá à natureza? Coisa nenhuma. O animal somente explora a natureza, suga tudo o que deseja. Então, quem só tira e nada dá, não passa de um parasita. Nessa categoria de animal racional, viveram assim até chegar o fim da fase de animal racional, porque tudo que tem princípio tem fim. Chegou o fim da fase de animal pelo amadurecimento do animal racional. O animal racional amadureceu dentro da fase de animal, e uma vez amadurecida a fase, não pôde mais reagir devido ao amadurecimento. O animal racional caiu em colapso, igual a uma fruta em uma árvore. Enquanto está protegida pela árvore, está no pé. Mas, depois de amadurecida, ela cai do pé. O pé não pode mais protegê-la, porque amadureceu. Assim é a humanidade. Amadureceu e a fase não pode mais amparar, como a árvore não pôde mais amparar a fruta. A humanidade caiu em colapso, em desgraça profunda, à procura de alguma coisa para se transformar em outra fase, Como a fruta se transforma, o animal vai se transformar em outra fase, ou passar para outra fase. Qual é a fase? A fase racional. Agora, estão sendo lapidados pela fase racional, lapidados racionalmente pelo conhecimento racional, para chegarem no fim da estrada. O fim da estrada é de onde saíram, o mundo de sua verdadeira origem, o mundo racional. Então, para que chegassem a este ponto, quantas lutas, quanto sofrimento, quantas agonias, quanto padecimento. Hoje, todos dentro da fase que entrou a governar, mudando da fase de animal racional para a fase racional, a fase do mundo racional. As modificações do animal racional sempre foram constantes para a lapidação do animal racional, até que chegasse ao ponto de completar a lapidação e entrasse para a fase racional. Hoje, todos dentro da fase racional, dentro do mundo racional, todos orientados pelo mundo racional. Uma vez dentro do mundo racional, o mundo material, o mundo de matéria, que era do animal, perdeu toda a sua ação. Enquanto na fase de animal, toda a atenção era para o mundo material. Na fase racional, toda a atenção é para o mundo racional. Então, prevalece agora o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Acabando assim a fase material, a fase da matéria, a nulidade da matéria, por entrar na fase racional, a fase do mundo racional. Tudo isto, muito naturalmente, por serem lapidados pelo conhecimento racional para a mudança de um mundo para o outro, de uma fase para outra. Enquanto na fase da categoria de animal, todos vivendo somente para o ser material, todos sendo verdadeiros materialistas, por estarem na categoria de bicho, de animais racionais. Agora, passaram para outra fase, para a fase do outro mundo. Impera outra fase, que é do mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, o mundo do animal acabando, e acabando também a sua influência, por acabar a categoria de animal. Agora, todos vivendo racionalmente, vivendo aí na matéria, sim, mas vivendo racionalmente, por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, vivendo brilhantemente, racionalmente. Como viviam na fase de animal, viviam como animais uns contra os outros. Uma vida horrorosa, uma vida completamente sem garantias, por ser uma fase inconsciente, por ser a fase de animal. O animal é inconsciente e por isso é animal. Por ser inconsciente, é que nunca soube o porquê é um animal. Hoje, todos brilhantemente na fase racional, vivendo racionalmente, sendo orientados racionalmente, vivendo felizes e contentes sempre, para o resto da vida. Todos dentro do seu mundo de origem, vivendo racionalmente. Embora aí na Terra, materializados, mas recebendo todas as orientações precisas do mundo racional para o verdadeiro equilíbrio do aparelho racional. Só mesmo quem pode governar o aparelho racional é o mundo racional. Só o mundo racional é que pode dar todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio aí nessa vida de matéria. Agora, estão dentro do mundo racional iluminados pela verdadeira luz do seu verdadeiro natural de aparelho racional. Assim, todos racionalmente vivendo, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, pelo mundo de onde saíram para dar esse passeio amargurado nessa vida de matéria. Passeio esse que, pelas transformações e deformações que passaram, ficaram completamente apagados de todo o passado. Já vieram de outra extinção, que foi a primeira extinção, quando se extinguiram em cima da resina, que virou cinza, e em cima da planície, que virou água. Esta foi a primeira extinção. Então, entraram pela segunda deformação, que foi quando começaram a nascer do chão, até tudo se formar. E depois de formado, o chão parou de produzir a bicharada. A cinza parou de produzir os animais. Vejam que não podiam, de forma alguma, acertar nem descobrir a sua verdadeira origem, porque essa é a segunda degeneração. Vieram passando por uma infinidade de transformações, até chegarem ao ponto em que estão de aparelho racional. Mas, para chegarem a aparelho racional, vejam o passado na categoria de animal racional. Quanto tempo levou esta categoria e depois a outra categoria de selvagens, os primitivos selvagens, e depois a outra categoria de monstros e de monstrinhos. Vejam quantas transformações já passaram para chegarem a essa fase de animal racional. De animal racional para aparelho racional, e de aparelho racional para racionais puros, limpos e perfeitos, todos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos estão de parabéns por estarem dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O corpo fluídico racional, que aí estava dentro dessa deformação, que foi a causa do micróbio para a formação do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, este corpo já está no mundo racional. Aí somente está o feito, que é esse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. E depois que findar, não nascerão mais aí, porque a causa do micróbio, que deu origem a esse corpo de matéria, já não está mais dentro dessa deformação do elétrico e magnético. Não existe efeito sem causa. Se existem os micróbios, os vermes e os germes, é porque existe a causa, que é o corpo fluídico, elétrico e magnético. Se existe esse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, é porque existe o micróbio, que é a causa do corpo em matéria. Então, todos de volta para o seu mundo de origem, estão vivendo aí com esses aninhos de vida ainda para viver, mas a causa do micróbio que formou esse corpo já está no mundo racional. Portanto, estão dentro do mundo racional. A causa já está dentro do mundo racional, no mundo da verdadeira origem do aparelho racional. O que está aí é esse feito, e no terminar os aninhos de vida que tem para durar, acabou-se o feito e não nascerá outro, porque a causa não está mais aí dentro do calor. Todos estão dentro do mundo racional. Vejam que passeio! Muitos materialistas, iludidos pela matéria, fanatizados pela matéria, achavam a matéria, o mal, como a coisa mais linda que podia existir, a ponto de dizerem que no mal existem verdadeiras maravilhas. Maravilhas do mal não são maravilhas. E por isso tudo é aparência e nada mais. Tudo é ilusão e nada mais. Então, Os bem iludidos, traídos pelas ilusões, costumam dizer: a vida é uma maravilha. Tem coisas belas, coisas lindas. Tudo isto é ilusão de quem está iludido, de quem está completamente embriagado pela matéria e iludido pelo mal. Um iludido não sabe o que diz. Hoje diz uma coisa e amanhã diz outra. E por isso, hoje é bonito e amanhã é feio. Hoje é belo e amanhã é ruim. Hoje está novo e amanhã está velho. Ilusão e nada mais. Tudo aparência e nada mais. Hoje é novo, iludido com a juventude. E amanhã é feio, horrível, velho, encarquilhado, cheio de mazelas. Vejam bem que tudo não passa de um grande embuste. O embusteirismo é mesmo do animal racional. O animal não sabia porque era um animal. E por nada saber, também não sabia o que dizia, nem porque a vida do animal se modifica. Hoje, o animal vive de um jeito e amanhã vive de outro, depois de outro e depois de outro. O animal vai mudando, se lapidando, se transformando. Hoje é pequeno e amanhã é grande, depois é velho e depois é maduro, quando chega a ficar maduro. Vejam que tudo é ilusão e ninguém sabe o que diz, ninguém sabe o que faz, porque na categoria de animal todos vivem mal por serem inconscientes. E o inconsciente tem que viver mal. O inconsciente não regula. Hoje gosta e amanhã não gosta. Hoje quer e amanhã não quer. Hoje não quer e amanhã quer. Hoje não faz e amanhã está fazendo. Hoje não come isto, não come aquilo e amanhã está comendo. Hoje reprova isto e amanhã está fazendo até pior. E assim, o animal é um ser inconsciente, não regula. Vejam quanto sofreram e padeceram na categoria de animal racional. O animal, por ser animal, tinha que viver mal, desassossegado, preocupado, sofrendo, penando, porque o animal é insaciável. Hoje, todos maravilhados, porque já sabem com certeza que ninguém vai mais nascer aí nesse mundo de matéria. Todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem. Muitos sonhavam com a vida da matéria, sonhavam com as aparências, à procura do belo, do perfeito, do lindo e do justo. Tudo isto só mesmo na cabeça de quem está variando. À procura do bem no mal. A matéria é um mal e por isso chama-se matéria, um ser de origem do mal. Como é que podiam encontrar o bem no mal? E por isso, aí, todos sofrendo à procura do bem até morrerem sem encontrá-lo, iludidos com a matéria por serem inconscientes, fanatizados pela matéria, fanatizados por tudo quanto é de material, fanatizados pelo mal e sofrendo as consequências do desequilíbrio e do livre-arbítrio. A imprudência sempre fazendo fatais consequências. Vejam que vida bruta e estúpida, a vida do animal racional, que por ser um ser variante, é quanto chega para sofrer sempre. Hoje, conhecendo os dois mundos, o mundo que vive de matéria e o mundo verdadeiro, o mundo racional. O mundo em que estão dando um passeio. Mas que passeio! Iludidos com tudo. Vivendo hipocritamente, fingidamente, porque quem vive de aparências vive hipocritamente, fingidamente e falsamente. Então, isto é vida? Isso é vida de quem não sabe viver, e muito menos do porquê está vivendo dessa forma tão horrível. Viver iludido, Isso é vida? Viver fingindo. Isso é vida? Viver enganando os outros e enganando a si mesmo. Isso é vida? Isso é vida de quem não sabe o porquê vive. Então, vive horrivelmente dessa maneira, como um louco com aparência de bom. Sim, com esses defeitos todos e outros mais, que os defeitos são muitos. É um verdadeiro doente, desequilibrado, com aparência de bom. Tudo aparência só. Vejam a categoria de animal racional, como viviam nojentamente desse jeito. Muitos, querendo passar, fingidamente, por bons, por puros, por santos, por perfeitos e limpos. Vejam a hipocrisia a ponto que chegou. Que querem uns serem melhores do que outros, uns soberbos, só mesmo verdadeiros doentes. É assim a vida do animal, a vida mais monstruosa que pode existir, a vida sem classificação. Surge do nada, vive lutando pelo nada, para tudo acabar em nada, dando valor ao nada, como se o nada tivesse valor. Só mesmo na cabeça de louco, só mesmo na cabeça de quem não regula. Tem olhos para enxergar, mas a doença e a loucura não deixam divulgar o que está vendo. Que vida triste, a vida de bicho. Hoje, sabendo claramente, perfeitamente, racionalmente, o porquê estavam assim nessas condições e dizendo: é verdade, até que um dia fomos salvos sem esperar. Ninguém podia imaginar que nós íamos ter conhecimento de tudo que estamos conhecendo agora, da nossa origem perfeita. Isso ninguém podia imaginar que viesse algum dia ao mundo. Podia-se pensar em tudo, menos que um dia viéssemos conhecer o nosso verdadeiro ser, o nosso verdadeiro mundo. A imunização racional é a maior surpresa que existe no mundo. O conhecimento e o reconhecimento do nosso mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, sabemos o que somos e por que assim somos, de onde viemos e para onde vamos. Hoje, todos na estrada certa racional, todos de volta para o mundo racional. Demorou a chegar, mas tinha que demorar mesmo. Tinha que demorar à espera que o animal se lapidasse, até chegar o dia de entrar em nova fase, em novo conhecimento, na fase racional. Há muito que estão sendo lapidados. Tudo chega o seu dia. Chegou o dia de todos conhecerem o seu verdadeiro mundo, de voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje estão vivendo racionalmente. Todos sendo orientados pelo mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Hoje, com a vidência racional, estão vendo a luz racional, a nossa verdadeira luz. Estão vendo os vossos irmãos, racionais puros, limpos e perfeitos, no seu mundo de origem. Estão vendo o vosso mundo de origem, o mundo racional, e dizendo: hoje estamos cientes do fim da vida da matéria, do fim deste mundo. E por isso está aqui o conhecimento do princípio como foi e do fim, que é a nossa volta ao nosso verdadeiro mundo, o mundo racional. Ninguém nunca imaginou que do nosso mundo racional viessem todos estes esclarecimentos para nos tirar desta vida de matéria para fora deste penar. Penávamos aqui desde que nascemos até morrermos. Penávamos sem saber por quê e morríamos sem saber por quê. A vida continuava nesta de bicho. O bicho é que não sabe por que está vivendo, não sabe o porquê vive. Vivíamos igual a outro animal qualquer, que ignora a sua existência, como nós ignoramos o porquê da nossa existência aqui em cima desta terra. Ignorávamos o porquê de tudo, o porquê da existência do sol, o porquê da existência da lua, o porquê da existência das estrelas, o porquê da existência dos animais, dos vegetais, da água e da terra. Ignorávamos tudo. Não sabíamos o porquê de tudo isto. Vivíamos aqui enclausurados, perdidos que nem uns verdadeiros idiotas, que nem uns verdadeiros loucos dentro do hospício. Cada um dizendo uma coisa, e ninguém acertava coisa alguma. Todos desacertados, vivíamos igual a loucos num hospício. Cada qual com suas loucuras, cada qual com suas ideias esquisitas, procurando o bem a vida inteira, sem encontrá-lo. Procurando o bem no mal, e por isso nós nunca poderíamos encontrá-lo. Vivíamos cada vez pior, tudo se multiplicando cada vez mais, de pior para pior, de pior para pior. Onde íamos parar? Hoje, sabemos muito bem onde íamos parar. Vinha a extinção desta geração para outra muito pior. E assim, hoje, muitas graças ao racional superior, que nos libertou deste mundo de desespero e de dor, deste mundo de mentiras, deste mundo de verdades aparentes. Aqui está o término da vida da matéria, o término da vida do mal, o término da vida das aparências, o término das ilusões, o término do sofrimento e dos tormentos, o término deste mundo de matéria, que não deixa saudades para ninguém. Hoje, no seu verdadeiro lugar, dentro do mundo racional, junto dos nossos irmãos, puros, limpos e perfeitos. Hoje sim, conhecemos a verdadeira eternidade. Hoje, podemos falar com realce e fulgor. Estamos juntos dos eternos. Conhecemos agora a eternidade. Vivemos agora para a eternidade. Vivemos racionalmente. E assim, tudo tinha que chegar o seu dia. E o dia chegou, do fim da vida da matéria. A matéria teve o seu princípio e tudo que tem princípio tem fim. Estamos no fim com esses aninhos de vida para terminar, encerrando a nossa vida de matéria. E assim, muitos festejos, muita alegria para o resto da vida de todos. E assim, a vida daqui por diante será muito diferente da vida passada, porque a passada era a categoria de animal racional, e agora a categoria é outra, é a fase de aparelho racional. Então, a vida de todos vai se modificar muito, muito diferente da vida passada. Depois da fase racional, vem então a categoria de aparelho racional. E assim, todos aparelhados no seu verdadeiro mundo de origem e sendo orientados pelos seus irmãos do mundo racional. E assim, a vida se tornando completamente diferente da vida passada. Todos vivendo racionalmente, porque receberão todas as orientações precisas para o progresso racional. O progresso do verdadeiro equilíbrio racional. A vida passada era completamente diferente, porque estavam na categoria de animal racional, e como animal racional, eram livres pensadores. E o livre pensador não regula, por estar sob a influência do fluido. Na categoria de animal racional, eram variantes, não podiam regular, por serem inconscientes devido aos dois fluidos aos quais estavam ligados, o fluido elétrico e o fluido magnético. Então, daí, vinha o desequilíbrio do animal racional. E, havendo desequilíbrio, tinha que existir, então, a inconsciência produzida por esses dois fluidos, o fluido elétrico e o fluido magnético. E, por isso, na categoria de animal racional, sofreram muito, sofreram demais, devido ao desequilíbrio produzido pelo fluido elétrico e magnético, aos quais estavam ligados. Agora, na categoria de aparelho racional, na fase racional, é desligado o elétrico e magnético do corpo e ligado ao mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E daí, sendo todos orientados racionalmente. Racional é puro, limpo e perfeito. Então, há o equilíbrio verdadeiro do aparelho racional. Mas, como estavam na categoria de animal racional, ligados a esses dois fluidos, o fluido elétrico e magnético, não podia de maneira alguma haver o verdadeiro equilíbrio que desejavam, que estavam cansados de procurar. Estavam cansados de lutar para adquirir o verdadeiro equilíbrio. Nunca puderam encontrar e nem nunca encontrariam no fluido elétrico e magnético o equilíbrio, ao qual estavam ligados devido aos pensamentos bons e os pensamentos maus, as intuições boas e as intuições más, as inspirações boas e as inspirações más. Viviam nesta balança. Então aí surgia a inconsciência e o desequilíbrio. E agora, na fase racional, estão ligados ao mundo racional, à luz racional. Então, receberão todas as orientações precisas do mundo racional, havendo o verdadeiro equilíbrio, porque já não estão mais ligados aos dois fluidos que eram os causadores do desequilíbrio do animal racional. Estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, todos equilibrados racionalmente e todos passando a aparelho racional ou aparelhos racionais, aparelhados no mundo racional.